Vai efetuar o perfil da Cole normalmente 804. Negativo. Solo, TP 5504. 5504, prossiga. É, conforme a instrução, saída Aron, após Aron, poderia confirmar qual a posição que vamos voar? Aron Recife. E nós planejamos para Aracaju, ok? Desculpa, Aron direto. Ah, certo, Aron Aracaju direto, então. Obrigado. Afirmativo, já aproveitando, desconsidere a última aí de manter a proa, tá ok? O controle pediu para desconsiderar. Ok, então cumprimos o perfil da saída Aron. O 1897, estou ciente da sua solicitação de pushback. É o número 2, tá ok? Aguarde. 897. Para Salvador, para o táxi, gol no 605, tem 73 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. ...605, táxi autorizado via Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre 186. Considere a última de manter a proa, tá ok? Vai fazer o perfil da... perfil da subida normalmente, tá ok? Ok, considero gol no mesmo assim. Índia Alfa, no Pospera, 212 decimal B. Então 3890, puxa a cena, portão 9, chama pra Nishi Táxi. Autorizado, se tiver acionamento, vai chamar para o táxi, tá? 3890. 3890, se considere a restrição, fará o perfil da subida normalmente, tá ok? É, vai ter o perfil da aluna, tá? 3890. 8607, após decolagem permanece a restrição de manter a proa até 4 mil pés? Negativo, após a decolagem vai cumprir o perfil normal da saída Gole, o perfil em carta, o número 07. Considere a restrição de manter a proa até o 040. Gente, após então perfil Gole e Val, 607. 1715 na escuta? 1715 na escuta? Afirmativo, após a decolagem, vai desconsiderar a restrição de manter pro até o nível 040. Após a decolagem 28, cumpre o perfil inicial da saída Gole. Após a decolagem 28, cumpre o perfil da Gole. 17. Voo no 642, decolado ao 52, 119, decimal 35 é o controle, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo no 642. Voo 1642, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída Aron. 390, saída Aron, 642. 597 está pronto para a Copa Brasília. Rio 5973, pronto para a Copa Recife. Autorizado Recife, nível de voo 310, via Peruísque 58. Subida Aron, transição Recife, curva pela direita após a decolagem pista 28. 5421 é o código, 1935 é o controle. Rio 5973, só confirmando a saída, Aron, transição Recife. Aron Recife. Correto, chama para puxa acionar. Aron. Gol no 642, proa 0, 40 por 20 milhas, o controle tente. Taxa 3890, 36 após 36, alterna Natal com 4 horas de autonomia. Espera, pronto, 1795. Vai chamar a torre em 186, TAN 3890. Juliette Alfa, no posto de 28, 1786, TAN 3890. Obrigado, bom trabalho. 897 para minha escuta. Erro. Após a passagem do Airbus da TAN retaguarda, o senhor inicia no portão 7, ok? 7, após a aeronave passando no retaguarda, inicia no 897. 97, só para confirmar, vai parar a subida normalmente sem precisar de manter a proa, ok? Então decola na Goleval 1897. Correto, 1897. 1897. Voo 907, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Gole. Gole, sem restrições, 360, 907. Paulo Focaré, 76, no pátio 2, acionado para taxamento até a intersecção hotel. Afirmativo, Rotário 8786, chave 186, por favor. Meia, livre táxi até a Taxi Way Hotel, altímetro 0014. Poder, gol no 642. Gol no 642, prossiga. Solicita, se possível, pro Adini Caro. Gol no 642, mantenha a saída. É assim, a gente é formação à esquerda, então vai manter a pro 040 ainda. Divididos veio o gol no 642. Alô, Salvador, é o Sérgio. Bom dia, 357, autorizado Brasília, nível de voo 340, via Peizulu no 7, subida Gole, transição Ofito, curva à esquerda após a decolagem, pista 2854 no 7 é o código, 1935 é o controle. Brasília 340, do programa da 28, curva à esquerda, Gole, Ofito, Peizulu no 7, 5417, aciona, 1935, controle. 4 no 7 é o código. 54 no 7 é o código. Correto, já para posicionar. Uma posicionada vai ser. Fala, companheiro. Gente, modifica e transpondo para o 5406, por gentileza. 5406. Bom dia, na sede. Controle, um bom dia, gol na sede. Boa noite. Gol 1642, vetoração pelo centro, curva esquerda, proa 360, limite 60 milhas de Salvador. Ciente, esquerda 360, limite é 30 milhas de Salvador, gol no 642. Tudo é saída Gole. 360, saída Gole. 7 Siga o fim de abraço para a Copa Teresina. Gente, um minutinho, cópia. Gente, por 08786, mantenha a posição na Taxi Hotel. Temos um Boeing da Gol já alinhado na cabeceira 28, que vai iniciar a rolagem, ok? Mantenha a posição. Mantenha a posição. Gol 1642, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. Centro Recife 2685, alternando 2545, passa 30 milhas 642. 204, livre decolagem pista 28, vento sul com 612 nós. Autorizado a decolagem no 804. Doutor Salvador, bom dia, gol no 605, está aproximando o ponto de espera da 28. Gente, gol no 605. Ali mantém cabeceira 28. Ali mantém a 28, gol no 605. No 804, decolado 00, controle em 19.35, bom voo. 0935, muito obrigado, bom dia. Okay, gol no 605, mantém a cabeceira 28, aguardando a separação do tráfego, decolou à frente, mesmo destino, nível e saída e roda, ok? Gol no 605 vai aguardar a separação, mantendo posição na cabeceira 28. Aguarda a separação, mantém posição na 28, gol no 605. Sente, apenas para informação, informo que não temos tráfego agora na aproximação da 28. Obrigado. Curitiba, aguarda cópia ao ajuste 1094, bom dia. Afirmativo, dá presente, ali mantém pista 28 a partir da intersecção hotel, o Força Aérea 8786. Ali mantém da partir do hotel. 88-1607. Controle, bom dia, gol 1804, decolou, passa 2300 na Gole. Gol 1804, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, cumpre o perfil da saída Gole. 360 no perfil, 1804. Pista Teresina, 280, pista 28, direita na Momo Alba, voz direto. Petrolina, direto Teresina, controle 119.35, 5425 no transponder, off de Bravo. Segunda saída, Mumo Alba, pós direto com curva direita, da 28, chame pronto, Alfa de Abraão. Matheus, Mumo Alba, curva direita após o colado. Ah, bom, para o 3597, portão 10, autorizado, chame tá. Depois de chamar a ataque, 3597. Então, 3859, aciona identificação. Fui na proa de pitch para chegar de pitch, desça até nível de voo 050. Manda e pitch descendo ao 050, 3859. Small 35, bom voo. Grato, camarão, controle. Bom dia. Pitch 17, curva direita da Euleda, após Leda direto Sagaz. Controle 192-35, 5167, o Lima Virudão. Autorizado. Delta, por gentileza, mais uma vez o que eu vi. É, boa viagem. No 53, pronto, na cópia. Tá pronto. E autorizado Galeão, nível 380, via Upper Whisky 50. Pista 28, com primeira curva à esquerda. Saída da El. Saída da El após Leda direto Bidev. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5424. Matheus, 380 Galeão, Upper Whisky 50, Dael Leda Bidev, 28 esquerda, 5424, 1935. Correto, chama pronto, 3153. Obrigado. Gol 1715, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 128, decimal 8. 1328, 786. Quando possível, informe estimado para ingresso na terminal Ilhéus e para pouso, Força Aérea 786. Força Aérea 786 está estimando na terminal 0925, através de Ilhéus, aos 1015, e pouso em Porto Seguro aos 1115. Força Aérea 8786. Força Aérea 8786, o pouso é 1115? Afirmo, 1115. Força Aérea 8786, controle sente. 119 a bordo, 4 horas e 50, altera com fim. Sete táxis autorizado, pátio 3, quilo e alfa na minha escuta até o ponto, espera da 283517. Pátio 3, quilo, alfa na sua escuta até o ponto, espera da 283517. 786, mantenha-se em condições visuais, reporte no farol da barra. Passará na barra, espera 786. TAN3890, livre decolagem, pista 28, vento 200 graus com 062 a nós. TAN3890. Autorizada a decolagem, pista 28, TAN3890. 13325, 9288, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, 555 no quarto. Prossiga. Paco Taxi, tá, o as duas já passou, da as duas já passou nossa retaguarda. Ok, autorizado o trip, chama o táxi. 7, chamar para o táxi, 55 no quarto. Cabeceira 28. Mantém 28, no estado. 3890, decolada 08, 10935 é o controle, bom voo. 10935, obrigado, bom trabalho, 3890. Grato. Trove Salvador, bom dia. TAN 3890. TAN 3890, contato radar decolagem, subata nível de voo 330, saída Aron. Subir ao 330, pegando saída Aron. TAN 3890. Martilete, o meu, a intenção é início sobre o Parque Pituaçu e posterior Avenida Paralela. Gente, é mais um minuto para a cópia aqui. Informação com o Sequilo. Gente, o Rio 5973 para Poche? 17, por gentileza, aguarde. ...04, autorizado final do procedimento ILS, reposta habilizada no localizador. Teste 2000, TAM 3859, autorizado procedimento, informarei no lado. Meia dúzia é nós. Do 500 pés, pista 17, curva direita, linha litoral 1935, 0115, Romeu. Paulo Salvador, 3554, pagou o táxi, está com 57 a bordo, 1340, alterna Salvador. O 3890, precisa desviar à direita para evitar formações, o ideal seria pro do Romeu Foco 019. TAM 3890, livre desvio, confirme a proa. Tire Alfa até o ponto de espera na minha escuta. Tire Alfa até o ponto de espera na sua escuta, 3594. 3597 até o ponto de espera da 28 livre, 18,6 quando pronto, o ajuste no 014, boa viagem. 3634. Atmosfera 8786, mantenha-se em condições visuais. Ao ingressar no, na terminal ILS, chame controle ILS, frequência 120.1. O 897 decolado de Salvador, 11-10935, bom voo. Bom dia, obrigado. Approach American 980, pass the flight level 200 for flight level 150 at this time. O Rio 5973, após o tráfego da tripa em retaguarda, está livre aqui? Estamos aqui, já bravo, prossiga. 0897. American 980, coloca aí dente. Clear e pitch alive, descent para level 050. Simultâneo, mas acho que pelo lado que as aeronaves estão não vai poder, por causa do da taxiway Juliet. American 980, say again. Roger, American 980, declared input and arrival. Down to flight level 050 at this time. American 980, descend to level 050. Roger, American 980, descend to 050. American 980, descend to 050. American 980, Salvador, eu tô 35 no 7, um bom dia, ponto espera 28, pronto. Fox 018, obrigado. Tá 3890. Gol 605, passando 175. Gol no 605, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 128.8. Obrigado, bom dia, 605. Afirmativo Lima Victor Delta, reporte ponto espera, táxi Papa, altímetro no 014. No 357, livre decolagem em pista 28, vento 200 graus com 07 nós. Livre decolagem 28, 357. Até o ponto de espera livre, 18,6 quando pronto, o ajuste no 014 do viagem. 27, Houston Zé no 4, até o ponto de espera. Chega lá, torre 118.6, trip 55 no 4. San 3890, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 265.45, San 3890, obrigado, bom trabalho. Sim, ativo o Mac Gillette, o meu reporte ponto espera, o altímetro 1014. Identificação, visualização do material. Pegou o Mac Gillette Romeu? Sim, ativo, reporte no ponto de espera. Tá com isso aí, Oscar. Continua. Reporte no ponto de espera, 1014 na última aqui. 735 no 7, é o som no 5, 119.35, bom voo. 119.35, boa, 35, constante. Salvador, o San 35 no 7, decolado na mole, bom dia. San 35 no 7, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída gole. 34 gole, 35 no 7. América Knight 80 descent 3000 feet, QNH 1014. San 3000 feet, American 980, altimeter 1014. Amara sem interferir com o tráfego para agilizar? Afirmativo. Então tem livre decolagem pista no 7, 210 graus com 0612 nós sobre a área gramada, evitando sobrevoo do Falcon. Iniciando para a área gramada. Lima Victor Delta. Observe o helicóptero Hops 44 decolando à sua esquerda e sem interferência. Major, we need to come left a little bit for our weather. No 4, ali mantém cabeceira 28. Afirmativo, autorizado ali e manter a 28, 355 no 4. Force, what's the course for weather, American 980? American 980, descent 2000 feet, cleared final IOS, report establishment localized. Roger, down 2000 feet, clear for the ILS, runway 28, American 980. There will be deviating a little left of course for weather. Dio Gisele. Muito bom dia, papapá, Mike Gillette Romeu. Olá, Mike Gillette Romeu, prossiga em condições visuais na escuta permanente do controle. Condições visuais na escuta permanente do controle, Romeu. Tan 3859 semitorre, 118 décima meia. 18 meia. Salvador, bom dia, Tan 3859 LS. Pés linha do litoral setor sul. Assim que decolar, ele vai estar à sua esquerda, não vai interferir no seu perfil de saída. O vento 220 graus com 08 nós, trip 55 no 4, livre decolagem 28. Certo, livre decolagem, trip 55 no 4. Direto Romeu, confirme intenções. Sobrevoa na orla após ingresso no parque de Pitó Sul. Voar na vertical da Avenida Paralela até a Federação. Motor incidente, Mike Gillette Romeu. Informo negativo chuva sobre o campo. Tá ok, a livre pouso está 3859. Negativo, livre pouso. Continua aproximação, aguarda pista livre. Guarda. Voo 1897, Recife 133 decimal 25, alternando 128 decimal 8. 35, a secundária, deixa eu prender de novo, tá? Alguém que reporta. Voo 1897, 133 decimal 25, alternando 128 decimal 8. Copiou? Agora copiado. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Tipo 5, 514, Zuno 8 decola, 109-35, controle, bom voo. 109-35, 5-1-4. Delta 3859, livre pouso, pista 2.